Estamos aqui no mais um podcast, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Tomás, comendo o Bernardo, o pequeno bastardo, e o Vinícius Andrade. Fala aí, Vinícius. Fala aí, galera, mais uma edição do podcast aí. Vamos falar de muita merda que rolou nessa semana aí da WWE. Mais uma edição do quiz e tamo aí pro que WWE. Fala aí, Bernardo. Manda teu debut aí. Meu debut aqui, Bernardo, não basta. Queria dar um aviso só também que esse podcast vai estar sendo postado no W Union Wrestling. Isso aí, expectativa muito grande. Algumas notícias na semana aí pra comentar. Também vou trazer algumas notas de wrestling independente aí. Toca aí, Lucas. Então tá, então agora aqui, por motivos técnicos, vamos começar pelo quiz do Vinícius Andrade. Já vamos começar aí com o quiz. Estou 4 segundos depois. Então vamos lá, só passar de novo as regras aqui do quiz. São 5 perguntas, cada uma valendo 10 pontos. Um acerto, 10 pontos. Um erro, 0. Vou deixar mais formal aqui agora. E uma pergunta bônus que vale 20. Então... aí vamos começar aí com o Thomas. Qual o nome do primeiro finisher do CM Punk? Tempo. Primeiro finisher do CM Punk? Anaconda Vice. Vamos lá, Bernardo? Oi. Ah, qual foi o nome? Então tá, vamos lá. Bernardo, qual é o nome verdadeiro do MVP? Tempo. Montel, voltei aos postes. Tomás. Montel, voltei aos postes. Volta. É o Potatoes? Volteiros, cara. Então vamos lá. Vamos lá, Bernardo. Quantas vezes o Taz foi campeão Hardcore Champion na WWE? 4. Tomás? 5. Vamos aí, pergunta 4. Contra quem o John Cena fez seu debut? Vamos aí, o Tomás. Contra quem? Tempo. Hulk Hogan, tanto faz, sei lá. Bernardo. Eu, Kurt Angle. Beleza, vamos aí, Bernardo. Aqui te pergunta, contra quem o Kurt Angle, continuando com ele aí, lutou no WrestleMania 21? Contra o... Tempo. Contra o Cristo. Tá bom, vamos lá. Tomás. Rey Mysterio e Randy Orton. Vamos lá, agora a pergunta bônus. A gente vai quer saber aí pro Tomás primeiro, qual é o nome do nosso adorável William Regal? Ah, cara, William Regal. Eu. Opa, Bernardo. Pio. Quê? Pio, atacante do Corinthians. Não esse. Demorou então. Então vai aí, vai conversando aí que eu vou somar aqui. Tá, então aqui, deixa eu abrir o Firefox pra ver as notícias aqui. Tema aqui nesse podcast. Aqui tem o Rey Mysterio vai lançar um livro. E aí, Bernardo, o que você acha disso? Rey Mysterio Behind the Mask, né? Atrás das máscaras. É. Eu acho que talvez o capítulo mais interessante desse livro seja o sobre o Ed Guerreiro, né? E toda aquela relação de idade imensa que os dois tinham, né? Eu acho que... Você lembra... Não sei se você chegou a assistir uma luta depois da morte do Ed Guerreiro, uma luta entre Thiago Guerreiro e Mistério. Sim. Eles se abraçaram? Aham. Então aí o Mistério fez um promo falando seu amor pelo Ed Guerreiro. Eu acho que esse livro vai te contar um pouco sobre isso mesmo. Vai ficar sobre o homem Mistério, o homem sentimental Mistério. E também vai falar, tipo, como é a vida dele atrás do ringue, né? Fora do ringue também. Não, o que ele faz dentro. A sua vida em San Diego, né? Aham. Aí aqui, deixa eu ver uma notícia aqui que não influencia muito. Aí o resultado já tá na mão aí, Vinícius? Tá, já tá confirmado aqui e eu tenho a notícia aqui. Esse foi, de longe, o quiz mais difícil, ou vocês é muito burro? E foi meio sem lógica o que aconteceu aqui. Vamos lá, começando a primeira pergunta. Eu perguntei qual foi o nome do finisher do CM Punk. Os dois acertaram na corda Vice, 10 pontos pros dois. Aí tá, beleza. Segunda pergunta, o nome verdadeiro do MVP. Vocês colocaram o Montel, o Montel e o Spotter, os dois. Nenhum dos dois ganharam pontuação. O nome dele verdadeiro é Alvin Burke Jr. Ah, cara, errei demais. A terceira pergunta foi quantas vezes o Tasso foi o campeão hardcore da WWE. Vocês ficaram entre, um colocou 4, outro 5. Ele foi campeão 3, 0 ponto pros dois. A quarta pergunta, contra quem o John Cena fez o debate? O Tomás falou o que Hogan, errou. O Bernardo colocou o Kurt Angle, acertou 10 pontos pro Bernardo. A quinta pergunta foi contra quem o Kurt Angle lutou no WrestleMania 21. O Bernardo falou o Christian. O Tomás, você falou quem, Tomás? Eu falei Randy Orton e Rey Mysterio. Triple Threat. 0 por 2. Foi no... E a pergunta bônus é qual foi o nome verdadeiro do William Regal? Vocês colocaram, o Tomás falou William Regal mesmo. Bernardo falou Bill. Deve ter pensado por causa do Christian ter me chamado o William Regal de Bill. Mas o nome verdadeiro do William Regal é Darren Nathaniel Matthews. Fudeu, né? Nenhum dos dois pontuaram. E essa foi a edição 20 contra 10. O Bernardo ganhou. Ganhou uma title shot contra o Lucas Otávio, se ele tiver na próxima também. Se não, perdeu o title. É. Parabéns. Valeu, isso aí, meu debut, mais uma vez, dando certo. Cara, esse viado sabe tudo, e olha que ele só vende. Não, também. Mas essa do Bill, cara, eu achei mesmo que era Bill, é que Bill na SCW, o Christian fazendo a provocação, né, de Bill, com o Bill no Regal. Não, mas o Bill ali é o nome de plebeu. É. Mas pela realeza ali, o William Regal, ele ficou indignado. É, saquei não. O que é? Oh, então, manda aí algumas notícias aí do Circo Independente. Esse aí. Como? E já faz propaganda, já vem teu peixe aí nos blogs. É, fazendo o jabá aí. Uhum. Só se vocês acessarem www.casaindie, suscreve, indy.wordpress.com. É o uma outra vez, fazendo um projeto bacana lá. De lá eu tirei algumas notícias de hoje aqui que eu vou comentar com o Vinícius e com o Lucas aqui hoje. Primeiramente, a lesão do Nino Mercury na BWC. O Nino Mercury se machucou alguns dias atrás e ontem ele deu informação que a contusão foi no pé, uma contusão grave. Ele ficará com uma tala no pé durante 8 dias e depois de 8 dias ele poderá fazer alguns exames mais detalhados. O Nino Mercury, que é uma lenda da luta livre nacional, estava mandando a ver aí no programa da BWF. E sem dúvida vai fazer falta aí. Ô, Luke, você tem alguma coisa pra falar aí? Cara, eu tenho uma coisa pra falar que eu acho que todo mundo deve pensar assim, que é uma grande falta pra BWF, né? Ele é a lenda, né? Talvez ela tá única da BWF. É, meu, ele é o italianíssimo, né? Quem não sabe dele? Época... A época de ouro da luta livre no Brasil, quem não sabia quem era o Nino Mercury? Exatamente. Eu separei uma notícia também que envolve não só as Vins, envolve a TNA da WWE. Vinícius, essa situação com o Jim Cornette. O Jim Cornette, que trabalhou na Ring of Honor um tempo atrás, como manager. Ele foi já foi manager de lutadores como Mark Henry. Ele tinha saído da Ring of Honor, passou para a WWE, foi demitido da TNA, foi liberado. E ontem, no show da Ring of Honor na área de match, ele disse que volta a Ring of Honor para fazer papel de produtor executivo. Jim Cornette, que é uma lenda, né? Já foi lutador, manager e manager do Mark Henry. Vinícius, você acha que ele preparou o Mark Henry ou falta muito pro Mark Henry ser um bom? Cara, assim, a vai falei, Lux. Preparou bem o Mark Henry? Eu acho que o Mark Henry, primeiro, ele não é lutador. Ele é carregador de peso. Ele é aquele cara que disputa o Mr. Olímpico. É, ele é carregador de peso, né? É. Ele só tá na WWE por causa que ele ganhou o Mr. Olímpico, que é o homem mais forte do mundo. Sim. Porque senão ele não tava na WWE. Se ele sair da WWE, ele pode ir pra casa de rações, carregar saco de ração nas costas? Ele já disputou duas Olimpíadas, né? Eu não sei o nome, mas é aquele negócio que os caras têm outro peso lá, aquele negócio que duro lá. Então, mas ele pode usar sim o Old Strongest Man em outras federações, porque é um nickname fora da WWE, não dentro. Vamos para o próximo assunto, e agora envolvendo também a Ring of Honor. Depois da Brian Daniels para a WWE, que inclusive viram ontem, né, que era o seu último show na Ring of Honor, o Austin Aries, que é o atual campeão da Ring of Honor, ele foi num programa televisivo das últimas semanas e falou a seguinte frase: vocês da WWE que estão procurando talentos, assistam a Ring of Honor, sem dúvida eu serei o próximo. Sem comentários, porque depois de Brian Daniels e Mil McKinney, você acha que a WWE arrisca mais o Evenis? Velho, assim, eu não acompanho muito a Ring of Honor, eu fico mais preso na WWE e na TNA. Eu não vou dar minha opinião assim, porque eu não entendo muito. Mas você acha que a WWE arrisca mais uma Ring of Honor? Não sei, cara. A WWE tem que investir muito nos novos talentos, que tá muito preso naquele povo que já tá há muito tempo lá já. É verdade. E encara a ECW como um campo de desenvolvimento, né? Além da ECW. Então, já que você não recusou responder, eu passo a pergunta pro Lucas. Lucas, você acha que a WWE arrisca em mais um na Ring of Honor? Cara, eu vou colocar uma questão pra vocês dois. Olha, cadê os dois caras Júnior e Sodélico Júnior? Fala não aí. Não sei. Cadê o Brian Daniels? Cadê o Agostinho Eres? Agostinho Eres não, o Nigel McGuinness. Meu, os caras estão contratando, mas não tá conseguindo colocar esses caras no show, velho. Pois é, eles fizeram a despedida ontem. Tava enrolando, né, com esse negócio de contrato, de transferência. Não, então, mas e o dois caras Júnior e Sodélico? Ele foi mandado embora, não já? Não, o dois caras Júnior e Sodélico Júnior foram contratados na WWE, cara. Mas eles não estrearam. Pelo que eu saiba, ele não foi demitido, não. Eu tô por dentro, não. Bem, agora voltando pra... Onde você viu essa notícia aí, ô Vinícius? Oi? Onde você viu essa notícia que eles foram demitidos? Mesmo sem ter estreado? Eu tinha olhado alguma coisa assim, mas isso não é isso, não. Tá errado. Tá. Corta a edição, por favor. Então vamos lá, ó. Vamos voltar pro livro nacional, que agora eu vou falar sobre um documentário que estão lançando aí. O documentário se chamará Muita Luta. É um documentário sobre luta livre nacional baseado nas histórias contadas por pessoas que participaram. Por exemplo, o Jeca Tato Cardoso, né, lutador aí da WWF, pastor de Campo Níngue, será baseado em contos feitos por pessoas que estiveram participando da história da Liga Brasileira. E, como eu já disse antes, está previsto para 2010. Vocês acham que vai ter bastante história aí ou a luta livre nacional é fraca e pobre? Cara, a luta livre nacional, assim, teve seus auges de... Já não é igual antigamente, né? Já não é igual antigamente, tipo... Coisa que eu lembro, eu não lembro muitos tempos atrás, mas eu lembro de Gigantes do Ringue, que passava muito tempo atrás. Sim, Gigantes do Ringue chegou a passar na televisão, mas perdeu valor, né? E hoje o povo custa pra conseguir achar um horário na TV. É, tem o BWF, mas assim, quando eu assisto pela net. É, porque também é só em São Paulo que passa. É aberto. Né? Mas, cara, o documentário Muita Luta... Eu espero que o Christian lá que tá comandando lá. Christian e a mulher que não me lembro o nome? É. Que eles consigam fazer uma coisa bem, vamos ver. Resumida, só que é falando um pouco de cada. Falando dos tempos áureos, mas também não ficar na época de ouro da luta livre. Também ir pro seu. Sua queda. E agora voltar, agora tá renascendo a BWF. Eu acho que tem que fazer um documentário falando bem sobre a luta livre nacional, cara. Não ficar só no tempo dos áudios. Porque senão muita gente nova não vai entender. Exatamente. Eu acho que tem que ser um documentário realista, né? Que mostre que nem o filme The Wrestler. Escancarar a realidade do wrestling independente. Mas agora tem um dentro do Brasil. Não é, não é primordial, né? Já tem os seus tempos altos e atualmente está renascendo, né? Ficou um tempo aí meio tentativa, está renascendo. Espero que eles façam realmente uma coisa bem real, uma coisa que retrate mesmo o cenário do televisional. Porque, meu, o filme The Wrestler, eu falo, filme eu daria 7, cara, nota do filme. Por quê? Eu também. Meu, o final eu achei ridículo. Eu pedi pra morrer do final, cara. Eu também achei que eles podiam fazer o final mais, digamos, emocionante. O cara foi lá no terceiro corner, pulou pra dar o golpe e acabou o filme. O Vinícius não viu o filme, depois se quiser que eu passe pra ele o link, eu passo, tá, Vinícius? Ah, tá ok, velho. Eu nunca assisti, não. Meu, mas tipo... O filme de Vamos Ver tem 1h50. 1h40 de filme é nota 10, cara. Depois, é muito ruim, velho. Tipo, o bom que o bom do The Wrestler é o quê? Passa com os caras sangram, passa toda a estrutura fora. Passa a realidade do wrestling, mostra assim, a vida do lutador como que é, que às vezes o pessoal acha que é fácil, né? Que é só dinheiro, é fama. Aham. Então tá, vamos pro próximo tópico. A última notícia que eu separei foi um pequeno giro índio, né? Se vocês querem mais informação, acesse o site que eu disse antes. Agora, só para deixar por último, que é um tema polêmico. Na Tatuá, a empresa de wrestling mexicana, aconteceu um caso, digamos... Ele tava falando lá com a RTV, né, para passar, ou era CML? Falando da AAA, que essa semana teve o principal pay-per-view do ano, né? Principal, digamos. Heróis Mortais 3, Antônio Penha. O nome é homenagem ao Antônio Penha, uma lenda da AAA. Uhum. Mas o que chamou atenção nesse pay-per-view foi o Charlie Manson, que estava no card para o pay-per-view, para uma luta, né, individual valendo o título, mas 2 dias antes ele rescindiu um contrato. Ele se propôs a isso, ele pediu demissão 2 dias antes. Isso é uma, digamos, babaquice do lutador, né? O cara tá lá no card, a empresa valoriza ele. É um lutador de top e na hora H ele falha. E agora a AAA está entrando contra uma ação contra ele na justiça para tentar ver se ele paga uma multa para rever o prejuízo que ele causou. Dá uma indenização para. Para a AAA. Só esclarecendo para o Vinícius aqui. Ô Vinícius, pensa o lá CM Punk. CM Punk contra Undertaker no WrestleMania. Ou Chris Jericho. Vamos pegar o Chris Jericho hoje, que já é mais, vamos dizer, problemático. Colocar os dois assim na, em qual, lugar de quem? Não. É, colocar no main event do WrestleMania. O Undertaker e o Chris Jericho. Aí na sexta, depois da SmackDown, o Chris Jericho pede demissão. É, foi isso que aconteceu na A, só com outros lutadores e tudo. Ah, entendi. Entendeu? A arrumou um lutador de última hora, colocou ele na luta lá e o coitado perdeu. Pois é. Sacanagem, né, do Charlie Mace com a A. Então, o que você ia achar? Se um Cujérico, se alguém da WWE fizesse isso? O que você acharia, Vinícius? Ah, ia ser muito sacanagem, né? Mas... Tanta sacanagem que a gente tá, já tá entrando numa ação judiciária. É, muito bem. Esse foi um pequeno giro indie, né? Aqui na podcast do Trazador e Rus e do W. Já deixo meu jabá mais uma vez. www.casaindie.wordpress.com. Lá todas as notícias do Resto Independente, atualizadas todo dia. Por favor, acesse. Esse é Lucas, volto com você aí. Então agora vamos falar um pouco mais de focalizar da WWE TNA. Vamos centrar aqui, focar. Aí vamos falar do Ghost Host da RAM, que isso daí vai fazer muita importância, porque esse podcast vai ser lá pra sábado, aí já vai ser outro. Mas como é do mês que vem já, a Ghost Host já tá confirmada, que é... Qual que é? Sarah Shepherd. Que é, não vai promover um seu seriado. É, aquilo é mais o... Seriado. É mais só pra promover o seriado do que lá e fazer alguma coisa, né? É, os guest hosts de hoje estão utilizando, estão aceitando esse cargo só pra divulgar o seu trabalho. Uhum. Por exemplo, o Fred que tem entretenimento, que falou mais do filme do que de luta, né? Na SmackDown passada, na Raw passada, não me lembro. É. Aí, aqui tem outra luta, deixa eu fechar aqui essa aba. Com o Jericho, pediu espaço pros novatos, vamos dizer assim. Nossa! Que aí... Quando ele falava em novatos, a quem ele se referia? Ao Daniel Sion Beckins? Não, vou falar aqui a notícia. O com o Jericho tá falando do Vince sobre novos talentos. Aí o Jericho solicitou ao Vince que se desprenda da velha guarda em favor da promoção dos novos talentos. Que aí ele citou Legacy, que tá em três ascensão, Morrison e Jack Swagger. Que para poder garantir o futuro deles na companhia. Mas aí ele agora na declaração dele, vou falar, criação de novos talentos, a criação de novas estrelas. É o mais importante para qualquer marca. Eles tentam manter as rodas em movimento. E não se pode confiar nos mesmos talentos ano após ano. Temos alguns jovens que estão dispostos a entendê-lo. E tem outros que não. Eles vão querer acelerar. Calma aí que deixa eu colocar o Dark no meio da conversa aqui. Que ele chegou aqui agora. Depois de tomar o banho dele, passar perfume. Recentemente o Chris Jericho, né, ele deu uma entrevista falando... Não, deixa eu acabar de falar só sobre a necessidade que a WWE tá passando por renovar seus talentos. Começar a colocar os novos talentos, por exemplo, com o main event, os shows semanais, o Face já tá trabalhando um deles com o público, né? Aham, aí... Mas tipo, eu acho que a WWE já começou a fazer isso, segundo o SummerSlam, que já colocaram assim, o CM Punk... Subiu ele, o Jeff Hardy, pro meio evento. É, também né, se o Jeff Hardy não subisse, era pra mandar o Vince tomar do cu, né? Também. É, porque quem manda, na verdade, é o carisma, né? Aham. Aí, agora Dark. Ô Dark, só pra situar você, a gente já fez o quiz. E agora, estamos falando das notícias... Da WTNA, que já, o Bernardo já deu teu merchan e já falou das notícias da Circo Independente. Aí, manda aí, ô Dark, fala alguma coisa. Ah, vamos falar sobre o que aí? Tô falando sobre o que agora? Estão falando do Jericho, que pediu espaço para os novos talentos. Que aí ele citou talentos. É uma boa iniciativa aí, né, rapaz? Que... Mas eu acho uma coisa que, como vocês estavam falando, é uma coisa que vem acontecendo já, né? O problema é que vem acontecendo gradativamente, né? Porque a cada um ano bota um cara novo no MyEvent, né? CM Punk aí tá 2 anos ralando, agora se firmou no MyEvent, fazendo PJ com o Undertaker, né, tal. É, e o Jeff Hardy? Eu acho que tem gente aí com... Eu diria até com um nível mais forte que o CM Punk, que podia estar disputando o título mundial e tal, ou pelo menos um título, assim, mais de alto nível, assim, né? Vamos fazer um paralelo aqui, um paralelo. Imagina nós também, ano que vem, a KBK e a Undertaker aposentam. Quem seria os que substituiria? Talvez o Era, né? Porque, ó, Batista já é quarentão. O Shawn Michaels só tá o pó da bagaça. O John Cena também não demora muito, daqui uns 5 anos já é. Cara, o John Cena acho que tem 29, né? 28, ele mas ele não vai durar muito, não, cara. Vai começar a enjoar mais do que já tá. É. Aham, o Piperville pega o título, né? Acabou novos talentos. Porque senão daqui uns 3, 4 anos já era. Então deixa eu mostrar meu parâmetro aqui. É, perguntar pro Vinícius. Qual. Agora, hoje. Hoje, domingo, 27 de setembro de 2009. Quem que é o cara pra estar daqui um tempo puxando o meio evento? John Morrison, cara, com certeza. Eu também acho isso. Lucas, quem que você acha? Cara, o Morrison tem tudo pra puxar esse main event. Mas como o Face, não, deixa eu falar como o Face, cara. Tá Kofi Kingston e Evan Bourne. Não, o Evan Bourne é uma grande promessa, cara. É, mas o Morrison, eu já tô acompanhando shows do SmackDown, ele tá virando Face, cara. Ele tá virando Face. Ele já virou, já. É, já virou, é, mas ele, tipo... Ele é Face, ele já é Face. Olha, cara, como o pessoal já falou, eu confio muito no Joe Morrison pra revolucionar esses novos talentos aí, né? Um cara novo que luta pra caralho, você deve concordar comigo, sem dúvidas. E agora eu queria comentar um pouco do Kofi Kingston, cara. Kofi Kingston foi um cara que eu nunca gostei muito, mas eu andei reparando bem na luta dele e tal, até na luta dele e do Miz, e eu digo que o cara é um cara bem old style, assim, né? O cara que muda tudo que ele pode fazer, assim, né? Pode ver os finishers dele, ele sempre dá uma variada... Ele faz uma coisa do nada, a gente fica bacana pra caramba, tá? Que nem ele tem um signature move dele muito louco, assim, que... Da meio que um backbreaker, dando um giro, assim, muito louco. Aham. Uh-huh. É diferente, assim, de... Eu acho que junto com o Morrison aí, pode... No lado da Raw, ele pode mudar o negócio aí. Ah, eu acho que... Cara, só um parâmetro pro Ivan Burn aqui, um paralelo pra ele. Eu acho que é um cara, assim, que... Pode até lutar bem, cara, mas pra mim ficou muito enjoadinho, você sabe? É muito aquele negócio, ah, dropkick pra lá, dropkick pra cá e acabou o chute Star Press, né? Como se o finisher dele se mudasse o mundo, assim. Sei lá, é um finisher muito que tem que ter muita habilidade e tal, mas eu não acho assim, que seja o que muda o Evan Burn. Eu acho que ele, como um grande high flyer, tinha que inovar como o Joe Morrison faz no final, cara. Eu creio, cara, que o Evan Burn vai ser o segundo Jeff Hardy. Vai ficar lutando por título intercontinental e duplo. Assim, voltando ao Kofi Kingston aqui, cortando o assunto, uhum. Eu acho que quando ele não tirar aquele rostinho dele de bobo, é um rostinho meio bobo, assim. É, isso é verdade. De menino, ele não leva tanto, parece que ele não leva tanto a sério as coisas. Uhum. É uma gimmick meio esquisita. É uma coisa assim que é da gimmick dele, que na verdade ele não é um jamaicano, né, cara? Ele, não tô falando nacionalidade, ele faz a gimmick de jamaicano, mas ele tipo não representa ser um jamaicano, né? Ele parece mais um bobão dançarino que sabe lutar. Cara, eu acho que, meu, a gimmick de jamaicano convenceu a galera. Sim, sem dúvida. Então o que ele fala? Bum, bum, bum, mas nada. Meu, eu nunca vi uma promoção do Kofi Kingston. Cara, ele entrar vi... Cunha, eu digo que ele é jamaicano. Cara, eu já vi algo, eu Kofi Kingston, falo, Kofi Kingston fala o quê? Vocês já ouviram ele falar? Alguém já ouviu? O que eu sei das mix skills do Kofi Kingston. No microfone ele é um bom lutador. Um bom microfone. É verdade. Meu, mas tipo... O Booker T, cara, que tá tentando encarnar um jamaicano, tá fazendo pior Kofi, cara. Booker T? Cara, ele teve uma época que ele queria fazer um jamaicano. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, eu não me lembro qual Royal Rumble que foi. Ele é rapper mesmo, ele eliminou dois ou cinco, aquele feature dele. Uh-huh. Começou a mandar um grafite no chão, assim, você chegou a assistir? Essa parte eu já vi, sim. Já vi. Uma coisa que eu acho que o Kofi Kingston deveria se espelhar é nesse estilo Booker T e tal. Chutão maluco e tal, dá uma treinada na mix skill dele. Que o Kofi Kingston é um cara que pra mim na minha ponto de vista de lutador, lembra o Booker T, cara. Porque o cara tem uma voz assim grossa e tal, uma voz assim meio diferente. Uhum. É uma coisa que ele deveria investir em uma gimmick diferente, cara. Porque esse negócio de jamaicano não cola muito pra ele, cara. Eu acho, pra mim, assim, como jamaicano, ele é um bom rapper. Tá. Talvez um benefício ou um prejuízo pro negócio Kingston. Prejuízo, que ele não tem ninguém pra se esperar no WWE. Que até hoje eu não me lembro de ninguém com o mesmo estilo, com a mesma gimmick. É, isso aí. Mas, cara, tipo, mudar de gimmick, velho, é meio foda. É foda. Pensar muito antes de mudar uma gimmick. Você vê, é verdade. Virou o Jess, agora Slam Master J, um lixo. Virou um job do caramba. Já virou mais job do que eu já era. Uhum. Mas aí tem outras coisas boas, tipo o Demis. O Demis mudou o estilo de luta dele, ele tá mais agressivo agora. Aí já tá lutando o título, já tá aparecendo assim mais. Agora tá aparecendo lutador de verdade, né? Parecendo lutador de verdade, só o show mesmo. É, não fica falando show mesmo. É, posso começar falando? É mais Quarm Time. Mais ou menos igual a The Legacy, né? Lutadores jovens, apostas recentes da WWE, eu acho que eles são lutadores, eu quero ver eles lutando individualmente, eu quero ver eles sozinhos. Mas eu fazer meu comentário agora, eu queria dizer que o Quarm Time é uma tag que eu não gostava até esse ano. Que pra mim sempre ficava na geladeira ali e tal, fazia umas lutas ali pra complementar show. O clássico Jobber, né? Uhum. Mas agora com esse negócio da feat que eles fizeram ali, eu acho que ele tem uma mix skill assim que eu bato palma. Os caras lutam pra caramba, né? Tanto o JDG com esse estilo high flyer meio loucão dele, e o Chad com um powerhouse fodão. Porque mesmo o Chad sendo powerhouse, ele não é aquele powerhouse tosco que dá um scoop slam querendo uma socket fora, tipo o Ezekiel Jackson. Ele é um cara que inova, ele fez altos golpes loucões aí, tipo. Passou de um backbreaker pra um side slam e tal, uma coisa bem, bem diferente, assim, tal. Tipo, o Bernardo falou que gostaria de ver individualmente. Eu não deixo o Crime Time separado, porque você pega os dois e tem sucesso. Que é um cara assim, que faz a revolução, pá, beleza, mas um powerhouse do tamanho do Shed, assim, eu acho que ele vai virar mais um heel. E eu acho que, tipo, que ele como dupla, eles se completam. Só quero fazer uma comparação. Você disse, você montou ali tal, né? O cara que tem sucesso, o JTG, e o Powerhouse, o Shed. Uma coisa que eu vi que tem uma coisa muito igual na TNA. Tem o Homicide e o Hernandes. O Hernandes tá o cara fortão e o Homicide e o cara lá mais o wrestlerzão. Então, é uma coisa diferente assim que os dois, ali, por mais que não pareça, os dois deram bem. Porque pra, eu, tanto o Hernandes quanto o Homicide, eu adoro ver os dois lutando, cara. Porque o Hernandes é um powerhouse assim, impressionante, que eu não esperava tanto assim num cara que nem ele. Eu acho que se deixasse ele separado, eu acho que isso é uma coisa. O Crime Time separado, eu acho que seria uma coisa diferente. Mas por enquanto eu prefiro ele na tag, mesmo que tá dando certo pra caramba. Tá, agora só pra gente acabar esse assunto, se dá três nomes aqui, vocês falam o que acha. Ziggler, Legacy, Swagger. Bem, eu acho que o Swagger é o All American, e essa Jim Geek de início dele na SCW sujou o nome dele, ele pode até ser o futuro da WWE. Mas como fez, não vale não. Ele é um rio do tipo Ed, né? O rio odiado por todos. É, o Legacy, a mesma coisa, tem um stable ali pra ajudar o Randy Orton. Eles invadem a luta do Randy Orton quase que diariamente pra ajudar o Randy Orton, e acho que também não colou, que se colava e colava como face, mas são dois lutadores muito ruins. O Ted DiBiase muito fraco, o Cody Rhodes muito fraco. Apesar do Cody Rhodes ser muito fraco, ele luta melhor que o pai. Mas se vocês terem noção de como o Cody Rhodes é ruim, cara, o finisher dele é um BBP, cara. Deixa eu só fazer um comentário aqui a respeito da Legacy, cara. Eu sou bem contrário ao que você disse, cara. Que pra mim a Legacy é uma tag que luta pra caramba, por mais que esteja moves repetidos como soco, chute direto, eu acho que eles lutam pra caramba. Na questão de lutar melhor que o pai, eu também concordo, porque o Dusty Rhodes pra mim era só de Nick e MC. Só uma coisa que você falou do finisher, cara, o DDT, né? Por mais que esse não seja mais o finisher do Cody Rhodes, já foi. Mas só uma coisa, cara, o DDT não por ser um. Ó, grandes caras aí por fora já usaram o DDT como finisher, Tommy Dreamer usa. O Jake Roberts é um cara que eu gosto pra caramba. Usava. Eu acho que é uma coisa contraditória que você disse, cara. Você tem que ter um povo do John Cena. Não tô falando que o John Cena é bom. O John Cena também não é um bom lutador. Ele não aplica muitos moves, mas você tem que ter um povo do John Cena, cara. E voltando ao que o Tomás falou, ele citou o Jack Swagger, Legacy e Ziggler. O Ziggler, eu acho que é um bom lutador. Eu acho que entre esses três que você citou, ele é que mais vai dar certo. E voltando ao assunto anterior do TG Chad, da Prime Time, só pra dar um dado, ele completa o fim, porque o DPG, não sei se vocês vão me entender, mas o DPG é um high flyer de chão. Ele atua, dá muitos golpes, estilo high flyer no chão, né? A aerodinâmica no chão, mesmo na base, sem usar muitas cordas. Então, acho que eu quero complementar depois. Fala aí, Vini. A Legacy é uma tag team que luta pro caralho, sim. Igual eu já falei nas outras edições do podcast, uma tag team que evoluiu muito, que tipo, quando você via eles no meio evento assim, pagando pau pro Orton, você pensava, esses caras aí não lutam nada. Parecia muito o Curt Hawkins e o Zack Ryder quando tava com o Ed. Exatamente. Mas assim, eles se separaram do, assim, desse agarro do Ed. Eles mostraram a habilidade dele. Tipo, o Cody Rhodes, cara, eu já não acho ele tão ruim quanto ele era antes. O Ted DiBiase sempre lutou pra caralho, mas o Cody Rhodes era ruim. Agora, cara, eu já vejo ele com, assim, outros olhos. E também são dois lutadores que ainda não vêm individual. O Ted DiBiase, ele já foi campeão de duplas com o irmão dele, né, em outras federações. Então é o seguinte, cara, só pra agora falando mesmo da Legacy, como o Vinícius já falou, eu acho que é uma das tags assim que sem essa pagação de pau pro Randy Orton é uma coisa assim impressionante, porque até o Cody Rhodes, ele é um dos caras, um dos únicos caras atualmente que usa o Moonsault, que é um movimento que é um movimento massa, cara, que eu curto pra caramba. E foi sem falar do Ted DiBiase, né, porque é outro que dá um pau no pai, né, e pra mim assim, entre ele e o Cody Rhodes, eu fico com o DiBiase Jr., né? Mas o Cody Rhodes, cara, ambos, o Cody Rhodes e o Ted, o Ted está lutando muito longe do adversário. Acho que ele não força muito corpo a corpo, até porque ele não tem corpo, né? Às vezes ele dá uns drops no peito do cara. Acho que isso deveria melhorar, o contato físico durante a luta. Mas assim, deixa eu terminar de falar aqui, então, só. Esse negócio de você falou do corpo a corpo, eu acho assim. Se o cara não tá muito no corpo a corpo, tenta apelar pra um high flyer, né? Tenta fazer um negócio diferente e tal. Eu acho que uma coisa que ele não pode fazer, tipo, ele não pode fazer muito, é esse negócio do high flyer, por quê? Porque a WWE, ela... E o John Cena, todo mundo fala que o cara é ruim. Eu nunca falei que o John Cena é ruim, cara. Pra mim, o John Cena sempre foi um bom lutador. O único problema dele é que ele é muito preso, cara. Porque pensa o prejuízo da WWE se o John Cena se pega uma lesão. Pensa se o John Cena que torce o pé. A bolsa cai, cara. Pensa o preço da bolsa cai, velho. Isso daí você não pode negar. John Cena Money leva 30% John Cena, das cara. Bolsas por isso que o cara é tão das ações da bolsa, velho. Ah, mas voltando assim, qual dois você acha que chega no meio ambiente na Legacy? Ted DiBiase. Ted DiBiase, sem dúvidas. Ted DiBiase. Ao maior evento, eu acho o Ted DiBiase Jr. Agora, só pra complementar aqui, falando sobre o Swagger e o Dolph Ziggler. O Ziggler é o seguinte, cara. O Ziggler é um cara que, desde o princípio sempre, cara. Um cara que além do Dickstra, eu acho que ele foi o cara que mais destacou assim, na Spirit Squad. O cara, atualmente, está pra caramba. Eu, pra mim, ele meio que levou nas costas aquela luta entre ele e o Rei, porque o Rei Mysterio não sou mais lá. Porque é o seguinte, cara. O Rei Mysterio pode até fazer um monte de movimento bacana e tal, mas todos os movimentos do Rei Mysterio têm... Nenhum deles, apenas os mais assim longe, digamos assim, um salto e tal. Todos dependem do oponente, cara. E todos os movimentos do Rey Mysterio que foram aplicados, tipo os Hurricanranas e outros do estilo, foram todos assim bem desenvolvidos pelo Dolph Ziggler, cara. Porque se não fosse o cara ali querendo fazer aquela encenação boa e tal, o show do Rey Mysterio tava acabado, cara. Tá, agora um só deixa eu falar bem que... diferentes que o Ziggler aplica, né? Porque é um cara que luta bem. fruto de um draft, vai pra Hall ou pra SmackDown, o cara vira um mid-carder assim, apagado. É. Isso foi o que aconteceu com o Matt Hardy, com o Jack Swagger, tá acontecendo com eles ainda, o Evan Bourne. Mandou ele pra Hall. Eu acho que se ele tivesse ganhado aquele championship, acho que foi no Extreme Rules. Foi no The Best, eu acho. The Best. Ele ia assim, fortalecer mais, porque você viu o Jack Swagger assim, com outros olhos que você vê no CW, que você via no CW, do que você vê ele hoje na Hall. Essa é a minha opinião. Vou terminar aqui sobre o Jack Swagger, por favor. Que eu não comentei o Jack Swagger. Seguinte, Jack Swagger é um cara que luta demais e tal. Só que eu tenho um pé atrás com ele sobre grandes lutas. Digamos assim, eu não confiaria no Jack Swagger pra botar ele numa luta de pay-per-view que nem uma WrestleMania. Eu nunca colocaria ele numa event, ou digamos assim, numa title match ainda pelo CW, tipo, eu não colocaria ele, cara. Assim, na Scramble Match, ou até naquela six pack que teve do US Championship, eu até assim, eu admirei a apresentação do cara, o cara lutou pra caramba e tal, mas assim. No one-on-one, eu acho que nas lutas de show normal, CW, Raw e tal, ele se dá melhor do que nos grandes lutas one-on-one. Essa é a minha opinião sobre o Jack Swagger. Eu tenho grandes esperanças sobre ele ainda, mas por enquanto eu não tenho um pé atrás com ele. Pô. Então, galera, a gente teve um pequeno problema aqui. Ficamos sem 20 minutos dessa edição, porque quando a gente estava no auge da nossa conversa sobre novos talentos, o programa travou. E perdemos tudo, perdemos 20 minutos. Então aí você fica com o resto do podcast. Agora vamos falar do Team Tag Team Match. Vai, tipo. Que é o Undertaker, Cena, Jack, Punk, Eddie Orton, Cody Rhodes e Ted DiBiase. Eu nem comentei quando não tava gravando, cara. Eu disse. E essa match é coisa muito a ver, rapaz. O pessoal tava fazendo feed há pouco tempo, todo mundo era inimigo há pouco tempo, e agora o pessoal já vai se juntar aí pra fazer uma coisa bonitinha. Ah, por favor, hein, isso é puro marketing. Como eu também falei no making of, nosso ensaio, digamos, pra fazer junto ao wrestling, eu acho que essa luta, se fosse pra colocar uma luta desse nível, colocasse no pay-per-view. Separando assim, luta é nada mais nada menos para resolver feudos. Tem esses quatro feudos dentro da luta, né? Então acho que isso aí é bobagem, é marketing, tinha que ficar no PTV. Então tá, agora falei de novo. É, como eu não falei no making off, né? Então, assim, igual vocês falaram, a luta é mais pra house show mesmo. Uma coisa que você não vê assim todo dia. Você vê os caras aí que o CM Punk teve rivalidade com o Cody Rhodes e o Ted DiBiase pelos títulos de dupla ano passado. Tá, além do Orton e o CM Punk pelo World Heavyweight lá. Que o cara zoou ele. Até tirou ele da luta lá. Isso aí. O Shawn Michaels ficou naquele 2 meses em feud com o Undertaker por causa do WrestleMania. Dos maiores feudos do ano. O Triple H já não é muito bom com o John Cena. Aí junta todo mundo assim. É bem estranho mesmo. É bem estranho. É bem estranho. Eu vou fazer um bolão dessa luta e colocar com perguntas bônus se vai ter traição. Eu aposto que vai ter traição. Tá, eu não vou falar em causa dessa luta porque eu ia falar. Agora eu tenho aqui da TNA, que é são em saídas. Será que sai da TNA? Bori. Bônus for Glory? Eu acho que vou fazer a comparação. O Bônus for Glory, o card já tá em perfil. O card. Pay-per-view já está com a foto do Sting e a frase: será que as cortinas vão se fechar? Ou seja, será que o Sting vai acabar? Eu não sei, porque eu não ando acompanhando a TNA, queria até você se perguntar sobre isso. Ele está em alguma feud atualmente? Eu quero falar aqui, eu vou respondendo sua pergunta, até onde eu sei, o Sting tá, ficou naquele negócio lá de manter o Edge Styles na TNA, porque o Edge Styles tem aquela storyline de que ele queria sair e tal. Não, aí. O Sting até chegou lá, você é muito novo fazer isso, não sei o quê. E acho que agora o negócio vai ser AJ Styles e Sting no Mad Card Match, no Bone Friday. Eu acho que AJ Styles acaba a carreira do Sting, porque o Sting tá mais do que na hora de parar, cara, porque o cara não tá lutando nada, do que já lutou, não tá lutando nada. Vou fazer um ressalto aqui, que eu acho que o Bob Lashley só foi pra ganhar, pra segurar promover, o cara. Promover imagem, cara. Tá. Também. Cara, eu acho assim, aí, o AJ Styles é o puro da TNA, mas ele luta muito. Ele tem muita oportunidade, ele tem muita chance, sempre vendo no meio, sempre disputando título. Eu acho assim, meio foda, tipo, tá, oportunidade para os lutadores, tipo o Chris Sabin, o Christopher Daniels agora. Não puxar um pouco os meio eventos. Mike Morgan também. Aí, mas assim, o Sting é uma lenda, fato. Isso aí, sem dúvida. Se o AJ Styles acabar sua carreira do Sting, ia rolar alguma coisa, tipo, ou então um abraço amigo pra continuar o AJ como face? Ou? Porque... nada que o Sting aposente ganhando do Jeff Hardy, que não vem essa rincha dele que vem desde o começo. Jeff Hardy? Jeff Hardy tem a ver. Eu entendi. Tô bem aqui, velho. Releve. É o fantasma do Caio que baixou nele. Pode seguir, Vinícius. Tá, você quer que eu fale o que agora? Tá, agora eu vou falar isso daqui. Isso mesmo. Depois de um comentário inútil desse. Ronaldo. Nessa parte. Tá, aqui. Eu acho que o Sting, cara, ele vai se aposentar, só que eu queria que o Kurt Angle ou o Jeff Jarrett aposentasse ele, velho. Eu falei que eu queria que ele pegasse o Jeff Jarrett pra resolver essa rixa que ele tem com o Jeff Jarrett. Ah, tá bom, entendi Jeff Hardy, cara. Eu também entendi Jeff Hardy. Eu entendi Jeff Hardy, velho. Sorry. Bom, uma coisa que eu acho que seria legal, acho que seria uma última luta aí entre o Jeff Jarrett e o Sting, ou até mesmo o AJ Styles ou o Kurt Angle, como você falou. Pra, tipo, a última luta dele na TNA. Uma coisa que eu acho que é um sonho, assim, que eu tenho desde que eu conheço Sting e Undertaker, que os caras sempre um foi o mauzão, assim, o cara, assim, das trevas, assim, das federações, uhum. Né? O cara das trevas, tal. Uma coisa que eu acharia legal seria o Sting acabar a carreira ali na TNA, fazer um contrato curto com a WWE só pra fazer uma feud pro WrestleMania, e o Undertaker... mandar ele pra cova de uma vez, tá ligado? Pra fazer aquele negócio assim de eu sou o cara das trevas, vamos ver quem que é o das trevas aí e tal. Acho que seria uma coisa muito legal. Tá, e agora, Undertaker e Sting? Heel or face? Eu acho que não vai acontecer isso, até porque o Undertaker tem pouco tempo na WWE, e acho que eles vão ter... pouco tempo? Sim, estavam cogitando dele aposentar no WrestleMania 25 esse ano. Ah, tá bom, então que pouco tempo de carreira. Eu também, velho. Eu também entendi isso, velho. Véi, baixou o Caio. É o Caio aí, cara. Baixou o Caio. Berinjela com manga, isso aí. Batista. Então, eu acho que o Undertaker tem mais pouco tempo de carreira dentro da WWE. Eles não vão dispensar o tempo com o Sting. Ah, e o Sting é um broto, então, né? Eles não vão colocar um contrato pequeno. Senão vai ficar parecendo que nem o Trio Maravilha. Sai do time grande... Maravilha, cara. É o que o cara foi falar, velho. Tá, de responder minha pergunta: Sting Undertaker, Heel or Face? Não. Quem que é? Aí. Sting Heel, Undertaker Face. Claro. Também, acho mas que... acho. Sting é Heel, mas gosta dele. É. Agora. Eu falei: a minha vida pros dois é o seguinte, né? O Sting chegava na WWE dizendo que era o cara das trevas e o Undertaker defendia o título dele de cara das trevas. Pronto, acabou. Então, perfeito. Aí aqui tem Scott Steiner, de saída da TNA. É outro. Finalmente, valeu. Vai embora. Vai embora, né? Vai embora e não volta mais. Não, vamos falar aí. O cara tem 47 anos. Tá com o físico de um cara que, pelo amor de Deus, né? O que ele deve tomar de bomba? É o pai do Batista. É o pai do Batista. Eu li o rumor que ele viraria comentarista. Uma coisa assim do que eu não gosto. Cara, o Scott Steiner, pra mim, ele só lutava bem no Steiner Bros, cara. Depois que ele se separou do irmão dele, pra mim acabou, cara. O cara não lutou mais nada, velho. Hoje então o cara só dá um suplex, uma porrada, um scoop slam e acabou. Então tá. Aí é mais alguma coisa a comentar aí, gente? Ah, o Dark falou tudo. Então tá, então. Ah, vamos falar de Renacel. Que aí. Vai ser nesse não, próximo final de semana aí, que vai ser. John Cena, já tem um card aqui. Primeiro vou começar a saber as lutas menos importantes. Mas luta por luta. Então tá. Kofi Kingston contra The Miz contra Jack Swagger. Quem leva? Uma palavra. Lutaça. Também acho. Hã? Também acho. Eu acho que The Miz leva. The Miz leva? E você, Dark? Ronaldo. Tá. Verdade. Eu acho que o Kofi Kingston não é o cara certo pra segurar o Night Space Champion. O cara é jamaicano, como é que o cara ganha um título americano sendo jamaicano? Ele ganhou o título americano, então fica quieto. Eu acho que só não pega o Jack Swagger, que é o All American American, porque a field dele é pelo Night Space Champion é recente. Eu acho que o Demis O Demis que é o cara certo. É, exatamente. O Demis, acho que o Demis pega e vai ser a luta do futuro. É. E cara, é o Kofi Kingston. Ele, eu acho que é o cara que tá mais tempo com o Tyro dentro da WWE, velho. Cara, pra mim o que tinha acontecido nessa luta era o seguinte, cara. O Jack Swagger ganha na limpa. O The Miz, como ultimamente, rouba o título. E como se tivesse sido dele, cara. Aí começa uma feud aí. Swagger e Miz. Swagger, respectivamente, Face. E o Miz, Dirt. Realzão. Então tá. Então... E o Kofi Kingston na geladeira, por favor, hein. Nossa, cara, às vezes que eu acho foda, assim... Tem isolado o Carlito do US Champion. É, isso aí. Carlito é bom. Tipo, ele já... Ele tava, assim, um pouco desenvolvido nessa field, né? Mas foi aprofundou mais o Swagger no Miz. Tá. Agora, aqui, outra luta. A Small Match, tô falando primeiro, tá? John Morrison e Dolph Ziggler. Quem leva? Lutaça 2. Lutaça 3. Quase. Eu me adoro. Futuro 2. Então, acho, né? Eu acho que leva John Morrison ou Ziggler? O John Morrison, porque é o momento dele. Eu acho que o John Morrison tem que ganhar pelo menos mais uma pra firmar um pouco mais a field, e aí na próxima o Ziggler leva. Tá. E eu não acho que o Ziggler é lutador de renascer ou não. Fala aí, ô Vinícius. Ô Bernardo, a luta vai ser single, não vai ser no renascer ou não. Uou! Vai ser no Renascer assim, essa luta. Vai ser uma normal match no, dentro do Pay Per View Hell in a Cell. Não me desculpe. É, mas assim, eu acho que o John Morrison leva. Que ele pegou o título faz pouco tempo. Já não tem assim. Tem que firmar um pouco, porque senão vai deixar aquele tempo de campeão transitório. Igual o CM Punk no ano passado. Agora é pouco, né? Jeff Hardy, CM Punk. Meu Deus. Tá, agora o Morrison leva esse título. Vamos pra próxima luta. Que é... Essa luta vai ser uma lutaça. Eu queria que fosse Rei na Céu, velho. Chris Jericho e Big Show contra Batista e Rei Mysterio. Meu Deus. Lutaça 300 mil aí. Meu, podia ser uma Rei na Céu, cara. Devia. Pensa. Poder... Bomba, técnica e high fly, cara. Tudo que precisa de uma luta boa, cara. Mas eu acho que. Eu acho que Batista e Rey Mysterio levam, cara. Porque o Batista chegou agora no SmackDown, tá nessa field aí de 2 semanas. A WWE teve 2 semanas pra fazer o Chris Jericho e o Batista se odiarem. Rey Mysterio nem vai lutar até lá. Nem pra lutar, eu acredito. Essa luta aí é tão confusa. Acho que é a mais confusa que tem no card de pay-per-view. Porque assim, começou o negócio agora. Só que é o seguinte, mesmo começando agora, o Jerry Show, digamos assim, tá aí há um bom tempo com os títulos, né? Então eu acho uma coisa assim, eu não tenho um ganhador pra essa luta, cara. Eu acho que vai ser uma coisa bem louca. Eu quero que o Jerry Show ganhe. Jerry Show pra mim também vai ganhar. É, assim, então vai ser puro job, né? Assim, já vai chamar o Rey Mysterio, vai voltar da suspensão, assim, vai ser uma feia de montada, assim, de última hora. Exatamente. Vou ter 2 semanas pra sua viagem. É, quem tava disputando os Unified Tag Team Champions era o Demis, ó, Demis não, Mark Henry e o MVP, ou o Crime Time. É. Às vezes esses caras, pra mim, tem que ficar no mid-card, cara. Que MVP, mas Mark é assim. Só combinam na roupa. Literalmente isso. Mas assim, eles usaram tanto o Crime Time e o MVP, o Mark Henry, nos shows da Raw e do SmackDown, que já ficou enjoativo, cara. Aquela coisa repetitiva. É. Já deu. O né? Show dá o KO Pente, aí vai o Jericho, vai e faz o pin. Mas agora o Crime Time desviou pro The Heart Dynasty, né? Acho que eles não pegam o title, não. Tá, e agora que estão com o tempo meio corrido por causa do meu irmão, tem DX contra Legacy no Hell in a Cell match. Primeiro, vou parar de comentar, só vou botar uma exclamação por cada luta aí. Como todas as outras que vai ter no pay-per-view, lutaço. Então tá. É lutaço também, acho que o DX leva. Go DX. Aham. Aí agora tem John Cena e Randy Orton numa Hell in a Cell match. Que acaba é agora nessa feud, essa gente que tem 2 anos que ele tá nessa feud, tinha tudo pra ser uma grande feud, com o enjoativo que era todo pay-per-view, era o título, todo pay-per-view era uma história diferente. Acho que o John Cena ganha aí pra ver se acaba com esse ciclo do Randy Orton no WWE Champion. Assim, cara, eu já cansei de ver, não sei vocês, eu já cansei de ver John Cena contra Randy Orton. Uma coisa que sobressaiu essa luta dele foi essa última I Quit Match, que deu uma diferença bastante. Agora com Pode continuar aí. Agora com a Hell in a Cell pode dar uma apimentada, não sei. Agora eu quero comentar sobre essa luta aí, rapidinho. Tá. Ó, eu também tô enjoadaço de ver Orton e Cena, cara. Vocês não tem noção, tá todo mundo aqui enjoadão, né? Só que é o seguinte, cara. Depois, acho que desde da última luta deles, como você disse aí no I Quit Match, foi uma luta muito diferente, cara. Foi uma coisa assim que me deixou boca aberta, porque foi um lutaço, cara. Antes era aquela mesma coisa, né? Hold pra cá, hold pra lá, FU, RKO, acabou a luta. É. Cara, depois daquela luta ali, eu vejo esses dois com outros olhos, cara. Ainda mais numa Hell in a Cell. Uma luta que o Randy Orton manja pra caramba. O John Cena que tá iniciando uma Hell in a Cell, mas o John Cena falou que vai mudar, né? Tomara que não seja só um booking aí dos bookers, né? Mas tomara que seja uma coisa diferente. Se eu me lembro, a última vez que o John Cena não pegou o Randy Orton, pegou o Chris Jericho pelo World Heavyweight Champion. É isso aí. Foi com o Ed lá. O Ed também, o Big Show. Tá. É, o Big Show a última, né? É. Agora vamos The Undertaker com o CM Punk. Aí na Cell Match. Todo mundo sabe que o Undertaker leva, né? Precisa nem comentar, cara. Não, essa não precisa, velho. Tá, mas assim, vamos ver o quanto antes da luta. Sete, né? O antes da luta a gente já tá vivendo. Assim, depois da luta, o Undertaker vai levar, mas e depois o que a WWE vai pensar? É, isso que eu tô pensando, cara. Eles vão botar o CM Punk pra correr atrás. Acho que o CM Punk continua, mas vai entrar mais alguém nessa disputa aí, rapaz. Eu não sei, cara. Eu tô sentindo que eles vão dar um push pro Kane. É, pode ser. Pra mim, agora falando de Kane, cara, pra mim o único cara que podia enterrar o Undertaker no maior WrestleMania é o Kane, cara. Kane ou o Kurt Angle? Como o Kurt Angle tá na TNA, Kane. É. Aí agora aqui. Fala aí, Ben. Acho que. Verdade que falou, o Kane é o possível enterrador do Undertaker. Eu acho que ele só tá nessa feud com o Brancali, que é assunto pra mais tarde, pra manter ele aquecido, manter ele no pay-per-view. Tá, e agora vamos pular para as considerações finais aqui, que acabou a luta e o assunto. Manda aí teu tchau aí, Dark. Aqui. Eu também tô precisando sair. Fala aí, Dark. Dá o teu tchau. Bom, vou terminar aqui fazendo um comentário básico, né? Escutem essa merda aí. Na verdade, vocês estão escutando já, né? Então é uma coisa meio contraditória. Mas mesmo assim, continua escutando. É um lixo. A gente sabe, a gente só fala merda. Mas a gente até que conta umas coisas legais aí e tal. Tipo, Joana Maria foram ao mercado. Tá, a gente não fala isso. Mas assim, eu quero que vocês continuem aí seguindo rules, seguindo as nossas besteiras. Continuem sendo nossos fãs. E Ronaldo, meu irmão. Vamos ao Real Excel aí. Na Inter com o rules. Fazendo o possível pra melhor pra você, leitor aí. Aí, fala aí, Bernardo. Ah, só mais uma coisa, clique nos nossos anúncios, hein? Queremos grana. É. É, aberto. Espaço pra marketing. Vale marketing. Ah, vai fazer mexer de novo. É, agradecer por participar desse podcast, falar que vou postar no WRU. Espero participar de novo. É a primeira edição no. O W, o povo comente aí que continua escutando. Valeu. Aí, falei, Vinícius. É, considerar aí, galera, podcast aí, mais uma edição que a gente falou muita merda. Mas, assim, o podcast, cara, é uma coisa muito legal. Tipo, você vai ouvindo aí, tem umas partes que é muito chata, mas tem coisa assim que você racha os bicos. Aí, tipo, manter aí, que tamo aí. Mas, assim, dá uma força aí também nos novos quadros que o Dark tá proponendo no Rules. O Watt, fazer mais perguntas aí pra dar uma ajudada aí. Aí, aqui, vou encerrando que eu tô precisando sair. E é isso, acompanhar os rules, clicar nos anúncios e vamos começar a ver a WWE com os outros olhos também, não ficar só na mesmice de John Cena e Randy Orton. Pra mim é isso e já era. Olá. Aí agora vai na Cells com o Ronaldo. Falou. Com o Zé Ronaldo só vai rolar o lutão. Certeza. Falou, velho. Falou.